¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Tudo bem convosco? Começa agora, 120 minutos de grandes momentos musicais, sempre a subir, sempre a bombar. Hoje, um bocadinho mais pesado, o nosso Friday Night vai assim começar com música mais suave. Ela faz sucesso, ela é princesa da pop e é sexy e é tudo mais alguma coisa. Britney Spears traz-nos Till the World End. Vamos seguir com mais nomes da música, como George Acosta. Vamos fechar com a música All Deep Is Your Love dos The Raptors. Depois vamos ter uma edição hoje mais hardcore com 3 ou 4 intervenções. Vamos ver ainda, mas hoje vai ser uma edição aliás mais pesada. Não chega a drum and bass, não chega a esse estilo, não chega ao jungle, mas sem dúvida que é um house mais pesado para que esta noite mais fria aqueça ainda mais ao som desta batida que hoje vai preencher o Friday Night. Para já começamos com Till the World End, Britney Spears. É mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Don't try, keep it tight, cause it's pulling you in. Get up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. That's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Rip it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Like an overdose. Is heating up. Move on and accelerate, push it to the top. Come on and evacuate, feel the club is heating up. Move on and accelerate, you don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? They got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up off the wall and just shake that thing. Go crazy, yo lady, yo baby, let me see you wreck that thing. And drop it down low, low, let me see you take it to the dance floor. Yo, everybody in the club. Killing me, hate to be the music, take me on the ground. I'm offended by the sound. Stop, this beat is killing me, hate to be the music.

Please don't stop. what's right. All my life now, you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. I Rapture com Only Pigeon, mais 5 músicas que vem na edição de hoje do Friday Night. Vamos ter pelo caminho grandes nomes como Above and Beyond. Vamos ter a Kacha Fall Club. Mas vamos começar com uma grande música espetacular, esta de Yasmin and Tarsi, chama-se Forward Remotion. Uma grande música, uma grande batida que vamos ouvir já de seguida para iniciar a segunda de 4 sequências de 5 músicas do Friday Night, que hoje está mais pesado do que nunca, mas também vai aquecer uma noite mais fria do que nunca. Vamos lá a isto, segunda sequência, Forward Remotion com Tarsi. Friday Night.

We'll be right back. Close Your Eyes, Headstrong. Foi a música que acabamos de ouvir já no final do nosso Friday Night de hoje. Já disse-vos 3 ou 4 intervenções e vão ser mesmo só 3 numa edição especial para quem gosta de música mais pesada, como hoje. Hoje é a noite ideal para quem está neste género, neste ritmo, nesta energia. Vamos fechar com mais 5 músicas. Agora vamos ficar com mais um DJ, a música Light a Rainbow de Tekken, mas tem muito mais para conferir na edição de hoje. São mais 5 músicas com a pura da loucura para fechar a edição de hoje do Friday Night. Eu volto na próxima semana com uma edição bem mais leve, bem mais light, como diz a música. Vamos ficar com uma edição dedicada inteiramente aos anos 90, aos grandes hits da Eurodance. Conto convosco na próxima semana, porque esta semana é mesmo o house mais pesado que vai bater até ao final da edição de hoje. Espero que gostem, que tenham gostado. Voltamos a encontrar na próxima sexta-feira ou no próximo sábado para mais um Friday Night. Here we go! Here we go!

Goodbye. I thought you had a